Isso aí, alô. Alô, alô, isso aí, 96,1, Rádio Livre Capivara. Esse aí começando agora mais um programa Samba da Terra. Esse aí é o programa semanal de música brasileira. Aí começamos em alto estilo aí com Altamiro Carrilho tocando Frevinho Carioca. Vamos com mais um som instrumental aqui, Pixinguinha. Esse aí, 96,1, Rádio Livre Capivara. Vai bem, não vai bem pra ser sincero, vai de mal pra bem pior. Vive sem pedir ajuda e eu sei lá, porque pra quê? Mas nem tanto pelos cantos, só faz lamentar-se, mal dizer. Vai se ver atrás do riso, está morrendo de chorar. E passando maus pedaços, disfarçando que vai bem. Não vai bem pra ser sincero, vai de mal pra bem pior. Vive sem pedir ajuda e eu sei lá, por que, pra quê? Mas no entanto pelos cantos, só faz lamentar-se, mal dizer. Vai se defender tão pouco, e entretanto não achou. Dos amores que esperava, só se perdeu, desencontrou. Vive tão se remoendo, mas por fora nem se vê. Se defende num sorriso pra disfarçar não sei o quê. Vai se ver atrás do riso, está morrendo de chorar. E passando maus pedaços, disfarçando que vai bem. Não vai bem pra ser sincero, vai de mal pra bem pior. Vive sem pedir ajuda e eu sei lá, por que, pra quê? Mas no entanto pelos cantos, só faz lamentar-se, mal dizer. Vai se ver pede tão pouco, e entretanto não achou. Dos amores que esperava, só se perdeu, desencontrou. Vive então se remoendo, mas por fora nem se vê. Se defende num sorriso, pra disfarçar não sei o quê. Eu sei lá por quê, pra quê? Eu sei lá por quê, pra quê? Eu sei lá por quê, pra quê? Eu sei lá por quê, pra quê? Eu sei lá. Thank you. 96,1 Rádio Livre Capivara. Isso aí, Samba da Terra. Hoje mandando uns sons instrumentais aqui pra vocês ouvirem. Tocamos até agora Frevinho Carioca, abrindo o programa com Altamiro Carrilho, Bela Sapo, Pixinguinha, De Mal a Pior também do Pixinguinha. E agora acabamos de ouvir De Sábado para Dominguinhos, Hermeto Pascoal. É isso aí, e grupo. Vamos agora continuar com mais Destruição do Hermeto Pascoal. Isso aí, 96,1 Rádio Livre Capivara. Thank you. Maravilha, Samba da Terra, isso aí. Acabamos de ouvir as músicas Viva Jackson do Pandeiro, do Hermeto Pascoal, Um Bilhete para Didi, do Nós Baianos, Mambembe, do Chico Buarque, Asa Branca, numa versão do Borghetti com Hermeto Pascoal, e agora, por último, Águas de Março, uma versão do grupo Wakiti. Isso aí, vamos para mais um bloquinho musical. Você está ouvindo o programa Samba da Terra, que rola toda sexta-feira, agora na hora do almoço, aqui pelas 96,1. Rádio Livre Capivara, isso aí, vamos de Naná Vasconcelos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ferradura, pé de coelho, nada disso adianta. Trabalha, negro. Eu não sei se agora é saudade no peito batendo, ou se é coisa que a gente aprende se defendendo. Jogue nessa loteria que a sua vida resolve. Passe a perna no destino, fúria fina e seja breve. Mas não deixe de ouvir uma música amanhã ao acordar. We'll be right back. É isso aí, 96,1. Acabamos de ouvir aí uma pedrada aqui no Samba da Terra, seu programa de música brasileira semanal. Aí acabamos de ouvir Forró Parantero do Nava Vasconcelos, Cambaio do Chico Buarque, Baião para Acordar também do Naná, Uai Uai, Tom Zé. Acabamos de ouvir aí essa Liturgia dos Mutantes aí, Ó Mulher Infiel. É isso aí, estamos chegando aqui nas últimas músicas do Samba da Terra. Vamos ver aí Tom Zé e depois Pedra Branca aí. Mas é isso aí, você pode ouvir esse e outros programas aí semanais da Rádio Livre Capivara no nosso blog, radiocapivara.blogspot.com. Acessa lá do lado direito, tem o nome dos programas, os horários e os arquivos gravados aí, dos programas gravados. E também shows, os bootlegs aí que a gente grava aqui no palquinho. É isso aí, Samba da Terra, mandar mais uns sons. Mas vai ficando aqui o meu abraço aí pra vocês, até semana que vem. Véspera de carnaval, é isso aí, galera. Samba da Terra chegando ao seu final. Vamos aí, Tom Zé. Ah, se maldade vendesse na farmácia, que bela fortuna você faria com esta cobaia que eu sempre fui nas tuas mãos, ó mulher. Sim, porém, sim, por quê? Sim, de quem? Sim, o quê? Se isto for possível, pois me contem como escrever de novo um jornal de ontem. Sim, porém, sim, por quê? Sim, de quem? Sim, o quê? Eu beijaria os pés da Santa Mater e reescreveria o seu caráter. Ah, se maldade vendesse na farmácia, que bela fortuna você faria com esta cobaia que eu sempre fui nas tuas mãos. Sim, porém, sim, por quê? Sim, de quem? Sim, o quê? Sim, porém, sim, por quê? Sim, de quem? Sim, o quê? Sim, porém, sim, por quê? Sim, se desse, sim, se fosse, sim, de quem? Sim, o quê? Sim, sentisse. Mas como, porém, por quê? Ora, não diga se for. Thank you.